Doutor Hugo, aqui é Luiz Guilherme Marques. Nós conversamos agora mesmo sobre aquele processo, ou parece que são dois processos, né? Sobre o meu nome ter sido cadastrado no SPC de Belo Horizonte, como eu sendo morador da rua, como que é o nome da rua? Rua Senador Pompeu, ou Pompeu, não sei, número 44, bairro Serra, em Belo Horizonte. Então, eu gostaria de... o SPC não me informou, eu peguei uma certidão lá, não me informou quem cadastrou meu nome, e nem também por que motivo, né? Não ficou o SPC de Juiz de Fora, que eu consultei, eu até juntei a um desses processos, uma certidão do SPC não constando o nome de quem me negativou, o nome de quem me cadastrou, e nem também porque colocou esse endereço em Belo Horizonte, sendo que eu nunca morei em Belo Horizonte e nem conheço essa rua. Rua Senador Pompeu, não sei como que se pronuncia. Então, eu estava pensando em... que é interessante que o SPC me informe quem mandou o meu nome para esse cadastro, né? Que, de qualquer forma, é uma maneira, assim, de... registrar quem são os maus pagadores, né? Não é o meu caso, porque não houve nem assim anotação de dívida, mas ficou assim estranho. Eu, como juiz, por exemplo, eu sempre tive como uma coisa muito séria o dever de morar nas comarcas onde eu trabalhei, né? Sempre morei. Trabalhei como juiz em Bicas, morei em Bicas, trabalhei como juiz em Conceição das Alagoas, morei em Conceição das Alagoas, trabalhei como juiz em João Molevade, morei em João Molevade, e por último trabalhei como juiz em Juiz de Fora, e sempre morei aqui em Juiz de Fora. Então, para mim ficou ruim essa situação. Para outras pessoas não, a pessoa não tem a obrigação de morar na comarca, né? No meu caso, como juiz, eu tenho por obrigação, quando eu estava na ativa, agora sou seu colega advogado, de 3 anos para cá, então ficou ruim para mim, né? Afirmar perante o tribunal que eu morava nessas comarcas e aparecer meu nome como morador em Belo Horizonte, na rua Senador Pompeu, né? Então, para outra pessoa de outra profissão não tem importância nenhuma, mas para mim ficou ruim. Até foi comentado por que que está constando o seu endereço. Até comentando, me falaram, mas seu endereço em Belo Horizonte, que é isso, né? Então ficou assim estranho. Agora, eu teria interesse em saber quem colocou esse endereço de Belo Horizonte, né? Até para eu fazer contato com a pessoa que mora nesse endereço e falar, se for uma pessoa, vou falar a senhora ou o senhor, recebeu uma notificação do SPC em meu nome, como é que foi isso, né? Constando que eu moro aí nesse endereço que não é meu, deve ser de alguma pessoa. Eu tenho, em resumo, sempre fui assim muito claro na minha profissão, e ficou ruim para mim. Eu quero até fazer contato com a pessoa que mora nesse endereço e perguntar a ela se ela recebeu a notificação, porque o doutor sabe, o colega sabe que o SPC tem que comunicar ao devedor, né, ou à pessoa que está sendo, vamos dizer, marcada, né, como um mal pagador, né, normalmente é isso, a pessoa é notificada. Então alguém recebeu a notificação como sendo eu nesse endereço, e na verdade não fui eu, mas alguém recebeu esse endereço. O que que a gente pode fazer, até o doutor me ajudar, o colega me ajudar, a informar quem fez essa notificação, né? Que eu estou com a ideia até de apresentar um pedido de indenização contra essa pessoa que me colocou nessa situação de faltar com a verdade perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? E nas minhas declarações frente à Receita Federal, eu fui constando meus endereços, mas nunca endereço de Belo Horizonte. Então ficou ruim para mim, pela minha profissão, né? Até como juiz aposentado, ficar falando que eu tinha e tenho esses endereços todos que eu mencionei. Agora, perante o SPC, o meu endereço é outro. Então, o que que a gente pode fazer, até para o colega me ajudar nessa parte aí, não é mesmo? Identificando quem anotou meu nome, né? É uma pessoa jurídica. Agora, que pessoa jurídica é essa, não é mesmo? E também por que colocou o meu endereço como sendo esse. Eu fico aguardando, vamos dialogando, vamos conversando e vamos tentar resolver essa situação aí em relação ao SPC, e eu vou cobrar de quem fez a negativação, não é mesmo? A anotação com o endereço errado. Se fez com o endereço errado, é por algum motivo, não é mesmo? É algum motivo, pode ser até alguma má intenção, não sei o que que pode ser, não. Mas eu conto com a sua ajuda aí para a gente tentar resolver essas situações aí. E fico aqui no aguardo. Um abraço. E pode me chamar de Luiz mesmo, e a gente vai conversando para tentar resolver essa situação, né? Bom trabalho aí, fique com Deus.